9258, autorizado final do procedimento ILS, repita na 0, informe quando estabilizar. Sente, o Xené 6258, autorizado final do inicial procedimento, repórter estabilizado. Avião 62, no solo aos 28, direita 121 no nosso solo. Direita 129. Azul 2774, serviço radar encerrado, 56 milhas, estudante Salvador. Mantenha a subida até o nível 180, chame ILS, frequência 120, decimal 1. Boa noite. E 5972, livre descida para 2000, PSNH 9021. 2000? 6258, complexo aproximação, chame torre 118, decimal 95. Torre 295, boa, chame 6258. Seu 5972, autorizado final do procedimento ILS, X-ray 0, estamos estabilizados. Chanel 6258, final 1-0. Autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, 7 nós. Então autorizado pouso no zero, Chanel 6258. Salvador, RD 670, good evening. RD 670, good evening. Squawk ident, descend to flight level 050, mile arrival. 050, our mile arrival, RD 670, thank you. Boa noite, é o Gol, 868, sinal Alfa, autorização Aracaju. Gol 868, autorizado Aracaju, nível 230, Golf 677, decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Conde, corrigindo saída Pucajama, Aracaju. Controle Salvador 1208, transponder 5125. Autorizado Aracaju, nível de ponto 230, Gol 677. Decola 10, curva esquerda, Pucajama, Aracaju. A senhora 5125 e o controle 208. Boa noite, 68. 68, correto, me puxa. 68. O Salvador, o Chanel 6258, liberado. O Chanel 6258, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette até o 05. Rio 5972, ciente completa aproximação, chame torre em 118 decimal 95. 1895 graus. Torre Salvador, fala. O Rio 5972. Estabilizado RS, pista 10. Rio 5972, autorizado pouso no zero, vento no 60 graus, 9 nós. Ok, livre pouso, 60, 160 com 9, 5972. Sou 1972, boa noite, acendo identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 060. 060 na Mari, possível voo azul, tá certo? Quem da chegada é o número 2 para aproximação, gol 972. Tivo 972 no solo 40, direita no 219 solo. Under 670, clear to send to 2000 feet, Greenwich 1021, clear ILS final approach, report structural collision. Descend to 2000 feet, report Greenwich 1021, report on final. Salvador, boa noite, azul 4062, 3590, 40, 0, na área. Azul 4062, eu tenho identificação via mar e desporando de voo 060. Desce pro 060 via mar. Bom, 972, desça para 3000 pés, Pinhagal, na 021. Descendo via para 3021, voo no 972. Bom, 9572, acende identificação, via chegada Bonf, desce para 4000 pés, PNH 1020. Desce via 4000, chegada Bonf, Bonf. Rio 5972, me escuta? 1234. Foi o 1098, chamou cópia? Afirmo, centro da informação alfa para cópia. Eu tenho Sierra Bravo, Sierra Golf, destino confirme? Afirmativo. Autorizado, Sierra Bravo, Sierra Golf, nível 370, perdido 10, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jama, Aracaju, controle Salvador 1208, transponder 5135. Autorizado. Corrigindo, Natal, nível 370, decola da 10 com a primeira curva esquerda, via Zulu 10. A saída Puca, Jamo Aracaju, 1208, controle, 5135, o transponder, 1098. Protegimento correto, chama push. Chamará, 1098. Está pronto para o push, o voo. 1098, portão 9, autorizado, chama táxi. Reportará táxi, 1098. Reduzindo 2009, gol Salvador, voo 968, está pronto, puxe, beca, escanamento no UNO. 968-01, totalmente pronto? Totalmente. Autorizado, chame táxi. Tá, lembra, puxe, voo 968. Voo 1972, para sequenciamento, esquerda 040, aguarde o último vetor para o localizador. Esquerda 040, guarda localiza, guarda vetor, por gentileza, qual foi o nível autorizado? 3000 pés. Tá ok, 3021, gol 972, obrigado. and the 670 localized. 670, complete approach contact to tower 118.95. 118.95 and the 670. Gol 1972 em redução para 1809, para interceptar o localizador, direita 070, informe estabilizado. Direita 070, reduzindo 1909, gol 1972. 972, desse localizado a 2000 pés, 1809 a redução, vai seguir tráfego na posição de 2 horas com 1980 de velocidade, 7.5 milhas. 160 nós de velocidade, 180, descendo para 2.000 pés, 1021, gol 972. Nosso de autonomia alterna Salvador, próximo táxi. 098, táxi autorizado, e a parte principal, táxi do Rio. O número 2 seguindo companhia que puxa no 01. Ponto de esquerda no 0, chame torre, 11895, ajuste altímetro no 020. Autorizado o táxi de Apache como número 2, aguardando a aeronave lá da... Da companhia no 1020 ajuste e no ponto de espera 2295. Boa noite, é da 91719. 91719, pronto, cópia Recife. Pronto, cópia, tá na remota. Autorizado Recife 310, preso 117. Recolou a pista no 0, primeira curva esquerda, Uca e Jamaracaju. Controle, Salvador, 1208. Funciona, 5143. Recife 70. Clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 079. Landing on the 670. 10, copiou? 3971? Copiou, nível 310, primeira curva esquerda. Vejo 310. Tem um ativo, 310. Correto, time push. Tchau. Estabilizando a RS, gol 972, está avistando. Gol 972, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, boa noite, gol 972. Para o táxi de voo 1868, 661-136, duas, está Recife. Alternativa? Recife. Táxi autorizado. A direita via Índia, ponto esquerda no 0, chame torre, 1895, ajuste ao altímetro no 020. Índia lá 295, obrigado. Segundo Salvador, boa noite. É o gol 9273, paciente da Brava, autorização Recife. Corrigindo, gol 9273, Recife autorizado, 370, direto Aracaju. Recolha a pista no 0, primeira curva esquerda, Fuca, Jama, Aracaju. Controle Salvador 1208, transponder 5141. Gente, autorizado para Recife direto Aracaju, no nível 370. Decola curva direita na saída Puca, Jama, Aracaju. Controle em 12018, transponder 5141. Ou 9273. 9273, chama push. Sim. Boa noite, 1868, mantenha o ponto de espera. Mantenha, boa noite, 1868. 9670, on the block, 1-2-1 by your right, 1-2-1 decimal 9, so ground. 1-2-1 decimal 9, good evening. Ground on the 670, good evening. And 670 Alpha Juliet Gate 1-1. Alpha 1-1 position. Alpha Juliet Gate 1-1. Acertando o ILS, agora também é uma milha de duna, já está visual com a pista e com o tráfego na sua frente. 4062. Azul 4062, complete chame torre, 118, decimal 95. 295, boa noite. Aqui se preparando, pistão no zero. Gente, afogaram nada, companhia de antena 10, boa noite, senhor. Salvador, muito boa noite, azul 4062 no ILS, já visual está reduzindo. Azul 4062, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ok, aguarde pista livre. Alô, Salvador, gol 9273, remota 3, puxa o tratamento. Confirmo já no pátio 3, gol 9273. Afirmo. Autorizado, chame tá. Gente, chama tá, gol 9273. Salvador, tá 9171, não? Na remota para pushback, acionamento. Dona Bruno 71, no pátio 3, escolhendo fazer pedido solo, chame táxi, informa que o bônus da Gol já solicitou no pátio 3. Ok, vai coordenar e iniciar a chamada táxi, 9171. Bruno 972, no solo 55, libere próximo à direita, 1219, solo. Gente, gol 972. Papa Romeu Lima Lima Alfa, é isso? Papa Romeu Lima Lima Alfa, terceira de frente, uma centena autorizada. Confirme a radial ideal de saída? A coral, a saída ideal? Autorizada, terceira de freitas, uma centena, decola da pista no 7, primeira curva direita, saída coral. Controle de Salvador, 120, decimal 8, transponder, 5113. Tchau. 5113, transponder, foi empate, PV. Cinco, zero, três a bordo, acionamento de táxi, torre 1-1-8-9-5. Salvador, boa noite, Bono 972, Bruno 72. Bono 972, ingresso na Alfa, chama de Taquilo. Alfa, reportando Taquilo, 972. Lima Alfa, acione e chame pro táxi. Azul 4062, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, 7 nós. Livre pouso pistão no zero, azul 4062. Boa noite, 68, degolou 57, 1208, controle, bom voo. 208, grato, boa. Tem a posição aqui da remota. Ah, posição. Do Eco 190 da Azul, autorizado ali aí manter pistão no zero. Após a passagem da aeronave da Azul, está autorizado a Aliane manter 1-0, gol 0 na 8. Puca, gol no 8, 6, 8. Logo no início do pátio 3, O aeronave da TAM que vai iniciar o push está na remota 05, mais ou menos aproximadamente no meio do pátio 3. Ah, visual para a aeronave da TAM entrando na, no pátio 3, mantendo a iniciativa do pátio, voando 972. O Gol 9273 informa que está iniciando na 2, Romeu, no pátio 3. Confirme 9273. No pátio 3, na posição 2, Romeu, está iniciando o push, o 9273. Está 9171, está com 02 APB, 4 horas e 30, apelando para o Nadão. 9171, prossegue táxi em frente, pátio 3, pátio principal, índia, ponte esperada na 0, torre. 1-1-8-5, ajuste no 020. Frente em frente, no posto 0-2-9-5, com 1020, está 9171. 1-9-2-7-3, ciente, confirmando agora que você está puxando o som visual próximo àquilo. E só no que a aeronave da companhia está exatamente naquilo, vai aguardar onde finalizar o pushback. Só ciente, graças, 9273. O Gol 972 corrigindo. Tráfico que está em frente, puxa no remota 02, não na remota 05. Mandei a posição assim que iniciar ataque autorizado. Visual com o sinalizador. Na 972, então o sinalizador nos chamando aqui na, na última posição do pátio, ok? Próxima aquilo ou próxima a Juliette? Próxima aquilo, a taxa aquilo. Sim, tiver condições de ingressar, autorizado. Certo, eu ingressado, obrigado. Azul 4062, hidrofísico. Gente, Gol 9572, complete aproximação, chame torre 1895. 1895, no 9572. O animal foi ainda fatiado. Rupa 062, previsto é o pátio 3. Só não tem oposição aqui. Roger. Igual a gente toca o seu inferno. 572, autorizado pouso pistão no zero, vento no 70 graus, 069. Autorizado pouso no zero, Gol 9572. Vai ser 9171, está no ponto de espera da ONU 0, totalmente pronto. Eu tenho ponto de espera, então 9171. 9171. ONU 098, decolou 01, ONU 208, controle, bom voo. ONU 208, controle, obrigado, ONU 098. Assim que iniciar ataque, autorizado, ingresso 43. Pode puxar, voo, ingresso 43. Gol 9273 no pátio 3 para o táxi, o POB de meia dúzia, autonomia de 3 horas e 30, alternando Fortaleza. Gol 9273, autorizado táxi, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 0, chame 1-1-1-8-9-5, ajuste de altímetro no 020. Agora ajuste 1020, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera 295, gol 9273. Uma alfa autorizada ingresso, pistão da 7, é forte, aliado e pronto. Bom, 1868 foi pro de Aracaju. Aracaju, boa noite, 68. Tô no avião no 63, autorizado com 5360, perdo voo no zero, decolado no zero, primeira curva direita, Dael, Leda, Motiva, controle instalador 1208, aciona 5145. Correto, chame push. Autorizado, aliás, manter o pistão no zero. Avião 71, aliás, mantém, não, no zero. 572, no solo 03, direita 121, decimal 9, solo. Pode virar 2 da NASA. Salvador, boa noite. Voo 1172, passo 240, centro de informação Bravo. O 1172, a sua identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. 050, chegada a Mari, solicitada para o TAP. Autorizada a presente TAP, Gol 1172. TAP, Gol 1172. Salvador, boa noite, Gol 9572. Gol 9572, Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13. 171, autorizando decolagem 10, vento no 60 graus, 59. Foi Salvador, boa noite, Gol 9273, pronto, ponto 0 da 10. Após a corrida da aeronave da TAM, ali mantém pista 10. Após a corrida ali, mantém 10, Gol 9273. Para o controle, centro 3291. Está sendo identificação. No 71, decolou ao 05, no 208 controle, bom voo. Obrigado, boa noite. Controle, boa noite, está 9171. Está 9171, contato radar, nível 310, via saída PUCA. Tem mais. Está 3891, acerrado identificação, chegada BOF, 4000 pés, QNH, 10020. Afirmativo. Controle Lima Lima Alfa. Papa Romeu Lima Lima Alfa. Contato com radar. Super conforme autorizado. Saída Coral. Alfa. Voo 9868, chame Recife no 2685, ao termo 2545. Obrigado, boa. Os 273, aguarde mais 3 minutinhos para decolagem. A aeronave ficou pela frente, possui o mesmo perfil de saída, porém o nível inferior. Paciente, o 9273. Autoriza a zona 2000 pés, 1-1-2. Autorizado por 1-1-7-2, 2000 pés, 1, ajuste na 020 e forma estabilizada. Tomara de casa, 1-1-7-2. Com 1-0-9-8, chame Recife, 1-2-6-8-5, alterno 2545. 1-2-6-8-5, 2545. Comodoro, tá 3191, pode voar direto a Aracaju, tá presente? Tá 9171, mantenha a saída, guarde a autorização de entry. Obrigado. Gente, estamos no ar. 273. Decolou ao 09 no 208, controle bom voo. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 9273. Voo 9273, boa noite, contato radar, voo para nível 370, saída Pucaracaju. Pucaracaju 370, voo 9273. A 360, pelo número 857. Decola piscina 0, primeira curva direita da El Lida Irumi. Controle Salvador 1208, aciona 5075. Da 9171, andar, mantenha a saída, chame 1225. Alterna 1255. É, confirme, chegou a intensidade ou não? Da 9171, como recebe o controle? Estou recebendo 5%. No momento que a senhora transmitiu a frequência, sumiu a sua voz. Sim, chame Recife 12685, alterna 12545. Ok, 12685, 12545, obrigado, boa noite. Boa noite. Gol 9273, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. Sente Recife 2685, alternando 2545, boa noite, 9283. Plano 9163, autoridade táxi, direita via Taxo Índia, ponto 000, chame torre 118 e falando 5, ajuste altímetro no 020. Sente, o sinal 72. 2 minutos para entrar, puxa. Só para formar. Você tem condição de aguardar mais 2 minutos ou não? Sente, a condição já está a caminho da aeronave. Plano 9163, autorizado a linha decolar 10, vento no 60 graus, 069. Você fala não, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 3891, autorizado a descida para 2000 pés, que é legal na 020, sinal IMS, informe estabilizado. Para 2000 pés, que é legal na 020, sinal IMS, é que sim, tomará estabilizado. Estabilizado ILS, Gol 1172. Sente, Gol 1172, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 11895, a torre Salvador, 1172. Boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Gol 1172, visual, trem de pouso baixado e travado. Deixa agora de pista livre, Gol 1172. Guarda. Ares, desce para nível 050. 050, chegada Mari, o azul 4107. É, livre da restrição de velocidade, senhora, em Mari? Livre. Tá, obrigado, livre da restrição de Mari, senhora, em Mari. Seria possível, senhora, dar presente e voar direto do Duna, azul 4107? Privado Duna, azul 4107. Direto do Duna, livre da necessidade, azul 4107. 208, controle, bom voo. 208, boa noite. Boa noite, tá 9163, passa 2000, saída da El. Plano 9163, contato radar, sua para nível 360, perfil da saída da EL. 360 da EL. Possibilidade da EL ou Leda, da presente ou está 9163? Precisado, Leda. Leda na prova, 9163. para Sanitar. Uno 172 no solo, Lose 21, Uno 208, conheça Uno 219 no solo. Tem seu livrão 219, ou no 172, por aí. Salvador, boa noite, Gol no 172. Gol no 172, Alfa Kilo Parte 3, remota 03, Parte 3. Gente, Alfa Kilo Parte 3, remota 3, Gol no 172. 1891, não escuta? 1891, da Zan, vai estabilizando ele aqui, pista 102. São 3891, no complexo final de procedimento, chame tudo. Pessoal, 95. Sentiu, Sérgio Adélia, check. Sente, uma torre 1-1-8-9-5, 3891. Em Salvador, está 3891, no final ILS, check, meia milha do Índia Serra, trem baixo para baixo. Na 3091, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-60 graus, 099. Autorizado pouso, a pista 1-0, 3-8-9. Zero, autorizado final de procedimento em LS X-Wave, a pistão 9-0, repasse estabilizado. CRS-2 até 2000-1020, autorizado em LS X-Wave, a pista 1-0-2-4-1-0-7. Então 9163, chame Centro Recife, 125-1, alterna, 133-95. 251-3395, Sam, 9163, obrigado, mãe. Romeu Lima, Lima Alfa, 5.